Só um minuto, 6325 Guarulhos, já aprovado 36, só um minuto, seu Paradel. Na cabeceira, pistão 0, só aguarda que está livre, o 4116. Está livre, 4116. Zulu, 17 até o pátio 5, autorizado, cruzamento, repórter Chalim. Ah, igualmente, tem que agradecer também. E é bonito. O que é isso aí? É um Orion. Maravilha, valeu. Quem voa ponte aérea sabe, né? Era um Eletra. Bom dia, Zulu. Livre à direita, na minha escuta até Taxi Delta, o Olympus 03. Entra na foto, na minha escuta até a Delta 03. São o Gol 33, mantenha a posição e aguarde para iniciar. Papai. Romeu Baixo, Romeu Chávez. Mike, Romeo Charlie, final 0, reporte na curta, pista 90, 1950 graus, 12 nós. Correio, Romeo Oscar, boa tarde. Romeo Oscar, rotatória, final 97, reporte 3 milhas, quilo Romeo Oscar. Final da 97, reportará 3 milhas, Romeo Oscar. 4116, pouso autorizado, 940 graus, 12 nós, pista 90. Pouso 2350, já pessoa ciente, eu tô ciente. Mantenha a posição, o TAN 3144 para prosseguir com o táxi, seu número. O ponto de espera já tem 3, tem uma nave da Gol ainda. O senhor vai ser com o número 5 no ponto de espera, só um minuto para iniciar, ok? Aqui, número 5, aguardando. Um minuto, vai dar a conquista número 2, 200, já aprovado, para a Gole, 5489. Volo 333, assim que o tráfego de companhia finalizar no 5, você inicia via Juliette Alfa, ponto de espera, torre 1186, 1013 no ajuste. Ponto de tráfego da companhia Juliette Alfa. Metrismo no 5 para cópia. Barulhos, 3.000 aprovado, rota Peruísque 50, decola no 0, ocupa pela direita. Subida, da El Leda, pós Leda, voa Bidev, é um interceptor via e segue conforme. 5131 no transponder, controle a pele em 1.9.8. Controle 9.8 para o nível 3A. 3.6. Confere 03 portão, chama quanto ponto para o posicionar. Paulo Salvador, azul 41, no meia livrou. Prossiga via Alfa e reporte antes da Júlia, 41 no meia. Alfa, reporte antes da Juliette, 41 no meia. Faça um 3.60 pela esquerda, curto, e reporte nova final 97. 3-0-4, reportará nova final da nossa, meu ó. Controle. Do segundo, Boeing da Gol, está à sua direita. Pode prosseguir, via Índia Alfa 18-6 no ponto de espera com a torre, 1.003 no ajuste, bom voo. Índia Alfa vai ficar na retaguarda do segundo Gol, que já está no visual. Chamará 118-6 no ponto espera, está 3-0-4-4, graças ao trabalho. Realmente, bom voo. 35489 para a cópia. Tá, o Xané é 61142, Recife, só um minuto, copo, ok? Número 2 agora. Ok. Trip 5489, para cópia, tá pronto? 200, conquista aprovado, decolada 10, curva direita, gol leval, após direto, conquista. É o perfil 5122, código transponder, controle APN 199, decimal 8. Confere, parte 3, chama o ponto plantado, puxa, Senna. Livra da F, ok? Pede. Alfa Tango Tango, pode prosseguir Lima Mike e na Quebec. Na Quebec vai transmitir para a torre em 1-8, decimal 6, Alfa Tango Tango para cruzamento. Controle Salvador, Algon 1806, boa tarde. Até o portão 08. Já desliga, está 6142, Recife 350, já aprovado, está pronto, cópia? Autorizado Recife 350, rota periódico 58, decola no zero, curva esquerda, subida Puca, Jambo, com transição Caju. 5151, transponder, controle opera em 199, decimal 8. Autorizado Recife 350, periódico 58, decola da décima, esquerda Puca, Caju, 5151, transponder, zanajou 8 controle, em Puca, Jambo, Aracaju. Confere, está no portão de número, está na remota? Não, tô no 7. Ah, portão 7, sim. Chama o fundo plantado, puxa o sinal, 6142. Contra, obrigado. Autorizado cruzamento de imediato, autorizado, agilizando, autorizado. 33, decolagem autorizada, 150 graus, 12 minutos. 33, decolagem autorizada. Nova final da 197, quilômetro da Ota. Continue, aguarda pista livre, Romeu Oscar. Guardando, Oscar. Ah, tô sem. Então vai pro pátio 3 para abastecimento, o Mike e o Romeu Charlie. Quilo pátio 3, observando o pátio 3, sinalizador de pátio estacionar. C2733 aos 21, curva à direita, ingressa lendo litoral e aguarda transferência. Não. Mike Papalima, Valença, só um minuto, cópia. O meu Oscar aos 21, direita, aerostar autorizado. Decolagem autorizado no 0, no 50 graus, 10 9. Informação, aeronave da Força Aérea, sua direita, não interfere. Decolagem, autorizado, aeronave. Hoje muito boa tarde, gol, nosso 394, ponto de espera para o... 394, alinhar e mantém o 0. Alinhar e mantém o 0, 394. Aprovado, meu pé está na Valença, decolando o curva pela direita no corredor Axé, 0165 transponder, controle opera em 199, decimal 8. Autorizado o cruzamento da 35, mantendo linha do litoral, chama o controle 119. Confere, PLB. chame torre 118.6 para acionamento e decolagem, 1003 ajuste, bom voo. Mantenha a posição, Trip, estou com um helicóptero, um Augusta, que está retaguarda para estacionar. Assim que o mês finalizar, a gente já corre no seu início, ok? Valença, pátio 5, aciona o chame táxi. 3661 aos 23198, boa viagem. Obrigado, boa tarde. Alvorona 333, 41, para a Alfa Romeo 363. Boa Alfa Romeo 363, gol 9806. Controle, boa tarde, está 3661, Coral. A 3661, suba 140, direto Coral, vigilância. 140, direto Coral, 3661. Ouro, confirmando o nível, é o 34? 320, 400, só um minuto, coordenar com o centro, 320, separe a Dael. Separe com o Dael, 340, 01. No 394, decolagem autorizada, 130 graus, 12 nós. Decolagem, 190, voo no 394. Juliette, torre 18-6. 18-6, grato, até a próxima, Júlio. Boa tarde, Papa Tango, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, muito boa tarde. Prossegue final no 7, é Porsche 3 milhas, o Vitor Índia Juliette. Passará na final de 3 milhas, ano 7, Júlio. Cente 190, vai 1806, vai manter 190 até o limite da terminal Salvador Aracaju. Quando irá chamar o centro recife? Ok, vai manter até o limite de centro recife, 1806. Salvador, cordial. Está 3144, espera 90 pronto. Nota Peruísque 50, decola ficha 90, com curva pela direita, no perfil da Euleida, por Leida, direto por seguro, 5143 o transponder, controle apere 119.8. Organizado, por seguro 320, ficha 50, decola 90, curva direita, feita da Euleida, por seguro 5143, transponder 198, controle 401. Confere, parte 3, chame quanto ponto para o posicionar. Controle, boa tarde, gol no 394, cruza 2500 na Dael. Boa tarde, no 394, suba o 360, Dael, vigilância. Dael, vigilância, subindo 360. A 210, controle Salvador, prossiga. A partir do Serra Vitor 3. O 366, é possível sim, após estar ser autorizado o RNAV, o 6210. Boa tarde, Trip, após o SAM, alinhar e manter. Táxi autorizado, reporte na interseção, pronto para ingresso, Mike Papalima. No 333 aos 28, 198, boa viagem. Obrigado, bom final de semana. 333, passa 1400, vai. Boa tarde, gol 1, 333, sube e mantenha 360, e lance. Hora 360, 333. Baixo Salvador, o Netfox. Firmando, foi o... Chamou o som? Frequência 12545 e alternar 12685. 254, som 2085, agora 806, obrigado. No 44, pista no 0, 150 graus, 12 nós, decolagem autorizada. Em decolagem, tá, 3144. Alinhar e manter 54 só. Tá, do Vitor Índio Júlio, solo 3 anos. Mike, Papatango, Mike Papalima autorizado, ingresso, reporte, pronto para decolagem, cabeceira 197. Eu tô com afastar? Checo, toque remetido sobre voo em Veracruz, off direct, está autorizado, decolada 17, com curva pela direita, corredor axé, 0151 transponder, mil pés, e o controle opera 198, torre 1186. Boa viagem. Tá, obrigado, tá aí, bom trabalho aí, 198. Quatro, torre 1186 para acionar ataque de decolagem, 1003 no ajuste, bom voo. 4, subir mantenha 370, saída bom voo. 370, bom voo. Controle alto 3154, boa tarde, fusão 190 para 170, 420, 3154, desce para o 060, projetado, chegada a Mari. Trip 5489, decolagem autorizada no 0, 150 graus, 10 mais. Porte na interseção do pátio 4, Alfa Vitor Juliette. Mantém a saída. É, até. O 401 do 3, com spec acionamento. Autorizado o trip, chama o táxi. Trabalhamos. 361, cuidado de coordenar a torre de mil pés. Aguarde, 361. Boa viagem. Volta já, senhor. Ficou 3144. Alfa 3144. 3144. 5489, muito boa tarde. Boa tarde, 5489, submantenha o nível 200, saída Golem. 200 agora, uma possibilidade que o Ramos está presente aqui para a direita, direto Eval, senhor? Mantenha a saída 5489. Ok, mantenha a saída, obrigado. Bono 394, chame o centro Recife, 1251. Alternativa 133-25. 351-3325, uma boa. Controle, Papatango Mike, Papa Lima, atingindo 1000 pés no corredor Axé. Mike, Papa Lima, mantém 1 no 1000 pés no corredor Axé, reporte Farol da Barra. Portal Farol da Barra, Mike, Papa Lima. Mike, Papa Lima, quando possível, chamado para pouso em Valença. Oxenai 6210, desce para 2 mil pés. Ajuste no 014, corrigindo no 013, reporte no localizador. Positivo, para 2 mil pés no 013, é possível situar o sinal da RNEV no 0? Corrigindo, 6210, 2500, após estado, no CA Vitor 366. Positivo, após estado, CA Vitor 366, autorizado 2500, obrigado. O TAN 3661, mantém 140, não foi possível conexão com o controle de Léo. Chame agora em 1201 o controle de Léo para conexão e se precisar terminar, 3661. Obrigado, bom dia. Dia. Papa Lima, estima o pouso 1650. 1650, Mike Papa Lima, copiado. Salvador. Gol 1781, está para autorização da Girada. Confirmando, foi o? Gol 1781, autorização para Guarulhos. 1781 no Guarulhos, 360, já aprovado, está pronto? Está pronto. Autorizado Guarulhos, 360, rota pelo 50, decola pista no 0, curva direita, subida da El Leda, após Leda, voa Bidev, a um intercepta aerovice, é conforme, após. 5165 transponder, controle opera em 1 9.8. 360, a saída da El Leda, pode ir 10, conforme roda o transponder, e agora dá 1.0, curva direita, 5165, é o transponder, 1998 é o controle. Só confirmando a aerovia, essa é o 1.0? É o Peru Whisky 5.0. Ok, é o Peru Whisky 5.0, bom, 1.781. É, a MDEV intercepta a aerovia e segue conforme o plano, após. Ok, pode ser. Chame quando plano para posicionar. Chamarei, quando plano para posicionar. Valor de solo, Salvador 35401, 60 após 2h30 de autonomia, alternando Vitória para Regina. Realizado, Juliette Alfa, 18 menos, pode esperar a torre, M3 ajuste, bom voo, sim, MTRIP 5401. Juliette Alfa, do ponto espera da 1-0, pelo ponto 2, 136, 1-0 no Cina. Obrigado, bom dia. Novamente, bom voo, bom final de semana. 13, reportar o localizador, 3173. Mike Papa Lima não atrasa a reportagem e frequência até o regresso. 15-37-198 Goiás. Controle Bosch, né? 6315, copiado. Decolagem, control 360, vigilância. 360-6315, poderia voar com pro de. Dael? Após 2000 pés, 6315. Após 2000 pés, Dael, graças. rumo ao centro, Tan 3144. É o 3144, João. Corrigindo 3144, passando nível 190, Recife, 12545, alterna 12685. 2545, 12685, obrigado, bom trabalho. Mente. Decolagem autorizada, piscina 0, 0930, grau 10 anos. O 02723, controle, prossiga. Nada do 723. Copiado do 723, prossiga com desvio após o desvio e Léos. Zip 5401 aos 40, 198, Boiás. 198, bom trabalho. Controle Salvador, boa tarde, o Trip 5401. Boa tarde, Trip 5401, suba ao 320, saída da EL. 320 da EL, 5401. Quando possível, controle o Trip 5401, eu gostaria de voar ponto seguro, direto. 401, copiado. Mantém inicialmente a saída. Certo. 6210, aproximação final. Visual com a pista. 6210, Xené, complete aproximação, 12186. 12186, obrigado e boa tarde. Boa. Oi Salvador, boa tarde, Oceané 6210, aproximação final, baixado e travado. 6210, cheque trem, 150 graus, 12 nós, pouso autorizado, piscina 0. Positivo, baixado e travado, 6210. Com 6210, livre pouso 90. Confirma? Confirmo, livre pouso, pista 90, 950 graus, 12 nós. Livre pouso 90.